autorização, mas presente, por gentileza, informação. Fox Trot 118.612 a frequência, senhor. Já te chamo na 118.612. Positivo. Tudo bem, obrigado, Fox Trot. Posicionamento 9284, chame táxi. Arrumar quantos pontos para o táxi, voo 9284. 31171, eu já tenho sua autorização, o senhor está pronto para cópia? Pronto para cópia, 3171. 71 autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, Nicolas, voo 360, Viator Zulu 44 até Púlpito após direto. Decola da pista 10, com curva à direita, subida da ELA até a posição Leda, após direto, posição Eudes. Controle opera em 119, decimal 35. Transponder 5561, TAM 3171. Autorizado Guarulhos, nível 360, Cooper Zulu 44 até Púlpito. Decolagem da 10, curva à direita, da El Leda, após Eudes, 11935 saída e 5561 transponder, então 3171. Correto, 3171, deixa eu ver o posicionamento, senhor. Deixa eu ver o posicionamento, TAM 3171. Torre Salvador, bom dia, TAM 3601, com a informação Foxtrot. Bom dia, TAM 3601, informação Foxtrot, correto, prossiga. Gentileza, 380 para Congonhas. Confirme somente o horário do plano. 0641 proveniente de CHG, ciente, já entre em contato 105, volta com sua autorização, senhor. Ciente, aguardando, 3601. Salvador, bom dia, é Objeto Whisky Juliette Eco. Whisky Juliette Eco, prossiga. Eco para reboque, do pátio 3 para o pátio principal, posição 3. Whisky Juliette Eco, autorizado início do reboque no pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Eco. Chamará para ingresso no pátio principal, Eco. Bom dia, o gol 9083, informação Foxtrot. 9083, informação Foxtrot correta, com fins, eu tenho 360 aprovado, um minuto cópia, senhor, número 2. Fiquei aguardando, pode ser o 360, obrigado. O 9284 está com 124 a bordo, temos 3 horas e 52 minutos para dormir até no galeão. O 24, 3 e 52, galeão, confirma? Afirmativo. Copiado. O gol 9284 tem táxi aprovado, índio alfa, ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0 no 1. Chama em ponto de protocolagem do ponto de espera, pista no 0, gol 9284. Taxi, Índia Alfa, pista terceira, 10, vai reportar quando for para a Índia Alfa, 1984. 4, estamos com rolagem? 9284, pronto para decolagem? Prometeu. A linha decola, senhor. Vento de 100 graus, 05 nós. A linha decola, cabeceira. 101984. Torre Whisky Juliette Eco para ingresso do pátio principal. Whisky Juliette Eco autorizado ingresso no pátio principal. Mantido da constante, reporte ao término. Whisky Juliette Eco. Eco reportará ao término. 9284 iniciando o colégio, terceiro no já. Gente. Salvador, ponte, Altan, 3890, informação Fox. 3890, só um minuto. Teria autorização do nosso 023? Afirma o senhor, número 2 para cópia. Mais curto. Para o pushback, acionamento, 3171 no 07. Livre Chimitax, 3171. Para ataque. Salvador, bom dia, é o gol 271 para Recife, pronto para a cota, está ciente da informação. ...084, decolou aos 21, chama agora o controle 1 no 9, decimal 35, bom voo. Controle 19, decimal 35, uma boa noite, vamos lá. Controle, boa noite, o gol 9284. 9284, boa noite, contato radar, sobe 400, saída a bordo. Atenção, 400, saída a bordo. 3601, pronto para cópia? Prossiga. 3601, autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360. Decola da pistão no zero com curva à direita, subida da L até a posição Leda. Após direto, posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16 até Bravo, até o Zulu. Após direto, posição Trive. Após autorizado, conforme rota apresentada no plano de voo. Controle opera em 1 no 9 decimal 35, transponder 5566, TAM 3601. Tá 3601, tá autorizado Salvador Congonhas, nível 360, saída da El, Leda, após bridge, Alfa Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trivi. A decolagem vai ser da pista 10 com a primeira curva à direita. Controle 10935, transponder 5566 e está na posição 4. 5566, correto, senhor, chame para o posicionamento no portão 4, 3601. Chamará. Torre Whisky Juliet Eco, reboque finalizado. Bom dia e obrigado. Torre Whisky Juliet Eco, informador, terminal do reboque. Bom dia. Gente, Eco, obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Portão 62, pronto para a Pronto. Voo 0083, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot, nível de voo 360 via Apro Zulu 16. Decola da pista no zero com curva à direita, subida da ela até a posição Leda, após direto posição Bridge. Controle 119 decimal 35. Transponder 5553, voo 9083. Aprovado com fim, a Pesolou no meia, decolando da El, transição Leda, Leda, voa Bridge, 1935 é o controle, 5553 é o transponder, gol 9083. Correto, gol 9083, portão 62, eu chamo enquanto para o posicionamento, senhor. Está pronto para o posicionamento. Só um minuto. Guardando. São 3890, pronto, cópia. Prossiga. São 3890, autorizado para Sierra Brava Romeo Foxtrot, nível de voo 330, para o Whisky 58. Decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119.35. Transponder 5571, no TAM 3890. 290 autorizado para Recife no 330 no uniforme WISC 58, decolada 10, curva esquerda, Boca Caju 119.35, 5571 é o transponder, OTAN 3890. Correto, senhor, portão 8, chame em posicionamento 3890. Sim, está pronto o 3890. Gente, é o número. Aguarde o início do táxi da aeronave da companhia após autorizar seu posto, senhor. Ah, sim, 3890. Voo 271, pronto, cópia. Pião 271. Voo 271, autorizado Recife, nível de voo 390 para o Whisky 58. Decola pista no zero, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 11935. Aciona 5562, voo 271. Autorizado nível 390, Apesolu 58, decola na Puca, transição Caju, controle de saída 11935, transponder 5562, 1271. Correto, 1271, somente aerovia Upper Whisky 58, senhor, Upper Whisky. Chame posicionamento, portão 5. Upper Whisky 58, reportará o 1271. 2 Salvador, TAM 3171, pronto para o táxi, 109 a bordo, alterna Galeão, 3h44, autonomia. Obrigado, 3171, autorizado táxi, pátio, fim de alfa, ponto espera pista no zero, ajuste no 011. Chame pronto para decolagem, ponto espera pista no zero, TAM 3171. Autorizado pátio, fim de alfa, 101 ajuste, formará quando pronto, TAM 3171. 9083, coordenação com a equipe solo, após a passagem do TAM, sua cauda em direção ao ponto espera, autorizado agora, tem livre funcionamento, chame táxi, 9083. Após a passagem do TAM, inicia o pushback, voo 9083. 3890, autorizado o pushback acionamento assim que o TAM livrar a cauda, chame táxi, senhor. TAM 3890, copiou? TAM 3890, copiou, autorizando a torre? Confirma, autorizado, puxa agora. 3890, afirmo. Autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Autorizado, puxa acionamento, outra 3890. Milton 3601 chamou para o pushback acionamento? Afirma, tá pronto, o 3601. Tenente, em mais 20 segundos irá passar a cauda, o arvoso da companhia em direção ao ponto espera, senhor. Após o mesmo passar a cauda, tem livre o posicionamento, senhor Mitax 3601. Está 3601. Também está na guarda aqui do operador de seguinte partida. Por gentileza, o TAM 3601 está agora sem o operador de finger, é isso? Afirmativo, 3601. Então, por gentileza, senhor, chame quando já estiver tudo pronto para o posicionamento, com o operador de finger, tudo aí pronto, ok? 3171, para gentileza, confirme, pronto para decolagem, senhor? Está pronto, está 3171. Então, 3171, autorizado a linhagem decolar, pistão 0, vento de 090 graus, 04 nós. Autorizado a linhagem decolar, está 3171. Salvador, é o 3601? Prossiga, senhor. Você tem contato com os funcionários da Infraero aí? Com os funcionários negativos, senhor. Eu tenho contato com o COA, o pessoal da Infraero. Tem como entrar em contato com eles aí, por gentileza, então? Porque parece que agora quem está tirando o SIM são os funcionários da Infraero, né? Eu não saberia informar, mas eu vou entrar em contato com eles, senhor. A informação que eu tive aqui é que antes era terceirizado, agora passou para Infraero, e aí eles é que tem que tirar aqui. Copiado, eu já vou entrar em contato com eles. Ok, obrigado. O Gol 9083, pronto para o táxi. Tem 101, 101 a bordo, alterna Campinas, 3 horas, totalmente. Copiado 9083, autorizado Pátio, fim de alfa, ponto espera, piscina 0, ajuste 1011, chame, pronto para o decolagem, ponto espera, piscina 0, Gol 9083. Ok, 1011, de alfa, chame pronto, Gol 9083. 301, a Infraero já foi notificada e o fiscal já está ciente da situação, vai resolver. Ok, obrigado pela cooperação aí. Com 1-5 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Natal para táxi. 3890, prezado Fátio, Índia Alfa, ponto espera piscina 0, ajuste 1011, chame pronto para o decolagem, ponto espera piscina 0, TAM 3890. Prezado Fátio, Índia e Alfa, 1-0-1-1, TAM 3890. TAM 3171, decolou aos 33, chame agora o controle de Salvador em 1-9-35, senhor, bom voo. 1-3-5, bom dia, obrigado, 1-7-1. 3601, coordenação aqui com o solo, após passagem do Airbus da companhia em direção ponto espera, livre posicionamento, chame táxi. Gente, aguardando o Airbus da companhia na retaguarda, está autorizado a chamar para o táxi, 3601. Confirme, chamou o gol 9083, pronto para a decolagem? Pronto, ponto espera. 9083, autorizado a linha de decolar, pistão 0, jantos de 090 graus, 04 nós. Libre ali, decolar, pista 1-0, gol 9083. Solo Salvador, 1-2, 7-1, na posição 5, pushback acionamento. Criado no 271, coordenação com a equipe de solo, senhor. Irá passar a retaguarda um Airbus da TAM em direção ao ponto de espera. Após o mesmo passar a cauda, tem livre o pushback acionamento, chame táxi no 271. Após a passagem de um Airbus da retaguarda, está livre. 1-271, coordenação, reportar ataque. Tá 3-0, pronto, ponto espera da 1-0. 3-8-9-0, ali mantém pistão 0. Ali mantém pistão 0, tá 3-8-9-0. O 9083 decolou aos 3-6, chame agora o controle 1-9-35, senhor, bom voo. 0-3-5, boa semana. Bom dia, 9083, gol, decolou 1500 escudos. 9083, bom dia, contato radar, sobe inicialmente, restrito 320, saída da EL. 320 da EL, 903. Autorizado a decolar para o 0, vento 090 graus, 04 nós. Autorizado a decolar para 3890. Iniciado, tá 3890.